Sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpá, hoje dando continuidade à série Candidatos. E o candidato de hoje é um candidato bem presente na política, né? Álvaro Dias. Álvaro Fernandes Dias nasceu em 7/12/1944, tem atualmente 73 anos e é de Coatá, São Paulo. Seu estado civil é casado e tem como prêmio doutor honoris causa em administração governamental pela Southern States University, de 2007. Sua formação é História na Universidade Estadual de Londrina. Sua profissão é historiador e professor. Seu partido é o Podemos, partido novo, né? Isso. Não, partido Podemos. É verdade, mas é um partido novo. É, sim. Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Guilherme Souza. E bora ver aí sobre o Álvaro Dias. Vamos falar aí um pouquinho sobre a trajetória de Álvaro Dias. Álvaro Dias nasceu em 1944 na cidade de Coatá, em São Paulo, como dito no início do programa. Em 1954, ele se muda para Maringá, no Paraná. Ele é filho de Silvino Fernandes Dias e de Eli Fregadoli. Engraçado que a gente vê aqui um pouco como que é a mistura do Brasil, né? O pai dele é de origem portuguesa, só que a mãe é de origem italiana. Sim. Foi um casal que teve aí 10 filhos, inclusive. Caramba. Inclusive, essa miscigenação que você falou é a cara do Brasil, né? É a cara do Brasil. Italiano. É, exato. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, a família se muda para o Paraná. O pai foi para Londrina. E de Londrina, ele montou num cavalo e foi a cavalo para a cidade de Lová. Caramba. Conhece a cidade de Lová? Não foi. Ou Lovatê? Não foi. Que hoje se chama Mandaguari, o nome da cidade. Por que que mudou de nome? Porque na época da Segunda Guerra Mundial, o pessoal, e o Brasil entrou na guerra também, sim, o pessoal começou a tirar o nome de tudo que era coisa de alemão. Ah. E aí viram essa cidade com o nome de Lová e falaram, o que que é isso aí? Ah, não sei não. Ah, deve ser de alemão, então tira fora. Não sei se Lová tem alguma coisa a ver com alemão. Isso, mas né? Enfim. É. E aí mudou de nome pra Mandaguari. E ele foi até essa cidade e lá comprou uma fazenda, porque existia a distribuição de lotes e tal para desenvolvimento da cidade. Sim. Ele comprou uma fazenda meio estratégica, porque ele sabia que ali passaria uma via, né, de trilho, passaria uma linha de trem ali. O que hoje seria chamado de especulação imobiliária, na época era só um investimento mesmo. E ali ele começou a manter uma cultura de café. Logo depois, ele se muda dessa fazenda e vai para a fazenda Diamante, já em Coatá. Até 1963, ele estuda no Colégio Marista, lá de Maringá. A gente não tem a data certa quando ele começou os estudos, mas ele ficou até 1963. Antes disso, ele frequentou durante 2 anos o seminário de Botucatu, aqui em São Paulo. Fez o ginásio secundário na Escola Técnica do Comércio, no Marista. Falando de Botucatu, gostaria de mandar um abraço aí pro Drico. Com certeza deve estar ouvindo. Sim, a gente. Sim, grande Dricão. Exatamente. Abraço, Drico. Entre em contato com a gente. Em 1964, ele inicia a faculdade de História na UEL, Universidade do Estado de Londrina. Ele entra na faculdade e se forma em 1967. Interessante. Ainda nos anos 60, ele trabalha como radialista na rádio Paiquerê. Ele foi um radialista e locutor e redator de rádio teatro, veja só. Olha que legal. E ele escreveu uma das radionovelas mais famosas e que mais fez sucesso na época, dentre várias que ele escreveu, mas a radionovela A Mansão do Ódio foi escrita pelo Álvaro Dias. Belo nome aí, belo nome. Em 1967, ele se muda para Londrina, onde se filia ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Quando ele ainda estava realizando seus estudos universitários, ele foi presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia. E lá também ele começou a trabalhar como professor e ali também já começou seu envolvimento com a política. E abre aspas. O povo brasileiro merece perdão das autoridades. Fecha aspas. Vamos falar aí bastante, né, sobre a carreira política de Álvaro Dias. Bora. Em 1968, ele se candidata como vereador de Londrina, no estado do Paraná. O partido é o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tinha à época 24 anos e conseguiu 991 votos, que deixou em quarto lugar nas eleições e o elegeram. Gastos da campanha não disponíveis. Não temos os dados disponíveis porque se trata de uma eleição também de 1968. Tão pouco temos aqui a atuação dele como vereador. Exatamente. E aí, em 1970, ele se candidata para deputado estadual do Paraná. Partido ainda o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, tinha, à época, 26 anos. Os votos a gente não conseguiu, justamente por essa dificuldade que o Guilherme acabou de elucidar aí para vocês, mas a gente sabe que ele foi eleito. Os gastos da campanha também não estão disponíveis. A gente percebe que é meio estranho, porque a gente conseguiu dados de 1968, mas não conseguiu dados de 1970. Acontece que algumas pessoas têm esses dados e são divulgados, mas oficial a gente não tem. Às vezes sai em revista, né, jornal local, isso, e acaba se tendo esse tipo de informação, mas oficialmente... Mas aqui eu queria parabenizar o pessoal que cuida aí dos dados do TRE do Paraná, porque eles têm dados históricos, assim, sabe? Muitos dados que a gente tirou das campanhas são ali de cupons fiscais. Olha. Da, não sei como é que era na época, não era urna ainda, eu acho, mas eles têm lá e tudo, sabe? Com aquela fonte de máquina de escrever, tudo lá anotadinho lá, todos os dados escaneados e disponíveis lá no site. Está aí no link do dossiê, no final do post, você pode dar aquela acessada. Interessante. Vamos falar aí um parabéns ao TRE. Sim. Mas aí eles vacilaram com a gente que não tem os dados dessa eleição em questão. Mas vamos lá falar um pouco dele, da atuação de deputado estadual, já que ele foi eleito. Ele integrou as comissões de finanças, instrução pública, agricultura e da polícia. E aí, em 1972, ele se candidata à prefeitura de Londrina, no estado do Paraná. Partido ainda o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Ele tinha, à época, 28 anos e conseguiu 8.264 votos, que o deixaram em terceiro lugar e, portanto, não foi eleito. Gastos da campanha não disponíveis. Em 1974, ele se candidatou a deputado federal, também pelo Paraná. Partido ainda o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e à época tinha 30 anos. Conseguiu 175.434 votos e foi eleito em primeiro lugar. Gastos da campanha não disponíveis. Foi a maior votação da história do estado, né? Foi. Na atuação dele, ele teve diversos pedidos de cassação pelo Arena, na época, já que ele era opositor ao governo Geisel. Ele foi membro efetivo da Comissão Agricultura e Política e suplente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Lembrando aí que o Arena era o partido da Junta Militar. Exatamente. Em 1978, ele se candidata a deputado federal, ainda pelo Paraná. Partido o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tinha à época 34 anos e conseguiu 127.903 votos, que deixaram em um segundo lugar, e o reelegeram também. Gastos da campanha também não disponíveis. Em 1978, ele integrou a Comissão de Minas e Energia e tornou-se um dos vice-líderes do MDB na Câmara, destacando-se ainda por seus veementes discursos denunciando a existência de corrupção no governo militar, ou seja, ele ainda continuou contra o governo militar desde o início. Com a extinção do bipartidarismo em 29 de novembro de 1979 e a consequente reformulação partidária, o MDB deixa esse nome e passa a se chamar PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Exatamente. E aí, em 1982, ele se candidata para o Senado do Estado do Paraná. Partido agora o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Ele tinha, à época, 38 anos e conseguiu 1.668.495 votos, que corresponderam a 58,81% dos votos válidos da época, e o elegeram. Os gastos da campanha não disponíveis. Em 1982, ele foi presidente da Comissão de Educação e Cultura, da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, encarregada de investigar os atos de terrorismo. Além de suplente das comissões de Legislação Social e Relações Exteriores, foi ainda presidente da Comissão de Agricultura, entre 1983 e 1984, e vice-presidente da Comissão de Economia, entre 1985 a 1986. Nesse período, ele também foi vice-líder do PMDB, além de suplente das comissões de Legislação Social, entre 83 e 86, e de Relações Exteriores, também entre 83 e 86, e de Finanças, entre 85 e 86. No Senado Federal, ele foi ativo na redemocratização. E aí, em 1986, ele se candidata ao governo do Estado do Paraná, partido ainda o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, tinha à época 42 anos e conseguiu 2.347.795 votos, que corresponderam a, pasmem, 70,69% dos votos válidos da época e, consequentemente, portanto, elegeram. Gastos da campanha não disponíveis. Como governador, ele reduziu o gasto do funcionalismo em 50%, fazendo a demissão de funcionários fantasmas e o cancelamento de gratificações irregulares. Isso gerou um conflito no governo e, inclusive, ameaças de morte para o Álvaro Dias. Promoveu a criação de duas universidades estaduais públicas, no oeste e no centro-oeste do estado. A implantação do programa Paraná Rural e, ao final do mandato, devido a divergências com Orestes Quércia, ele ajuda a criar e se torna presidente do PST, Partido Social Trabalhista. Certo. E aí, em 1994, o Álvaro Dias se candidata ao governo do estado do Paraná. O partido agora é o PP, Partido Progressista. Na época, ele tinha 50 anos e conseguiu 1.455.648 votos, que corresponderam a 38,55% dos votos válidos da época, e o deixaram em segundo lugar, portanto, não eleito. Gastos da campanha não disponíveis. E aí você se pergunta, mas ele se filiou ao PST e depois se candidatou pelo PP? Sim, porque em 1993 ele também sai do PST, organiza e se filia ao Partido Progressista. Já dando um spoiler aqui, o Álvaro Dias, ele transitou entre vários partidos, tá, gente? Sim. Vou deixar isso claro. E aí, já aproveitando, né, como você bem explicou, em 1995, após desentendimentos com Joaquim Roriz, ex-governador do Distrito Federal, ele se transfere para o PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro. E aí, em 1998, ele se candidata ao Senado pelo Paraná. Partido agora o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Na época, ele tinha 54 anos e conseguiu 2.532.010 votos. Corresponderam a 65,13% dos votos válidos da época e o elegeram. Gastos da campanha não disponíveis. Em 1998, ele foi titular da Comissão de Educação, da Comunicação, de Constituição, da Justiça e Cidadania e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, do Futebol e da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, da Terra. E ainda foi membro titular da CPIs dos Bingos e dos Correios e também da nova CPI do Futebol. E em 2001, ele foi expulso do PSDB por ser favorável à CPI que investigava corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí filiou-se ao PDT. Exato. Fernando Henrique era do PSDB também, por isso que ele foi expulso, né? Porque ele era a favor da investigação de um candidato eleito, no caso, o presidente da República, do mesmo partido dele, por isso que ele foi expulso. Aí, em 2002, ele se candidata ao governo do estado do Paraná. Partido agora o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Na época, ele tinha 58 anos e os seus votos são divididos em primeiro e segundo turno. Tá? No primeiro turno, ele conseguiu 1.616.047 votos, que corresponderam a 31,40% dos votos válidos da época. E o segundo turno foram 2.180.922 votos, que corresponderam a 44,80% dos votos válidos da época, e ele não foi eleito. Os gastos da campanha agora nós temos. De arrecadação foi R$4.761.181,77 e de despesa foram R$4.761.155,93, que deixou de sobra R$25,84. E o que dava pra fazer com R$25 em 2002? Cara, dava pra você juntar a galera, comprar bastante pão de forma e frios, fazer uma lanchada. Uma lanchada. Uma lanchada e beber ainda umas cocas. Olha aí. E dá sobrar R$2 pra comprar paçoca. Uma paçoquinha agora ia virar muito bem. É então. Verdade. E aí, em 2006, ele se candidata ao Senado pelo Paraná. Ele retorna ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. À época, ele tinha 62 anos e conseguiu 2.572.481 votos, que corresponderam a 50,51% de votos válidos da época e foi reeleito. Gastos da campanha foram de receita R$1.523.384,21 e de despesa R$1.523.383,99, que deixou de sobra aí R$0,22 apenas. O que dava pra fazer com R$0,22 em 2006? Dá pra comprar um cigarro sorte. É isso aí. Por que ele volta ao PSDB? Porque ele saiu, como a gente foi expulso do partido, mas aí ele retorna anos depois a convite de governadores e senadores do partido, e aí ele retorna ao PSDB. E vamos falar um pouquinho da atuação dele no Senado em 2006. Ele foi eleito pelo site Congresso em Foco como o melhor senador do país na época. Ele também comandou a CPI das ONGs e foi escolhido como vice-presidente do Senado. Foi membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E aí, em 2014, ele se candidatou ao Senado pelo Paraná, partido ainda do PSDB, partido da Social Democracia Brasileira. Na época, ele tinha já 70 anos e conseguiu 4.101.848 votos, que corresponderam a, pasmem novamente, 77% dos votos válidos da época e o reelegeram, consequentemente. Gastos da campanha não disponíveis. Fica bem claro como os gastos são bem flutuantes, né? Ora tem, ora não tem. Gastos antigos tem, alguns gastos novos não tem. É complicado. É bem complicado. Principalmente em 2014, que muitos sites, muitos TSEs e TRE não têm os dados. Exato. Como é um mandato ainda vigente, tá rolando muita coisa, a gente não trouxe ainda, porque ainda é um mandato vigente, mas eu trouxe aqui informação. Senador Álvaro Dias, ele sempre foi reconhecido por fazer economias e enxugar gastos dele mesmo. Sim. Entre 2015 e 2017, economizou cerca de R$ 2.115.112,62. Ele economizou abrindo mão do auxílio moradia, da verba indenizatória e de passagens. E no governo do Paraná, ele tem direito a uma aposentadoria, mesmo ele não sendo mais governador, mas ele abriu mão dessa aposentadoria, que gira em torno, pasmem vocês, de R$ 365.652, lembrando que esse é um valor anual. É, se for diluir aí, dá uns R$ 30.000 por mês, isso, mais ou menos. E abre aspas. A refundação da República tem que estabelecer que somos todos iguais perante a... Fecha aspas. E vamos falar agora sobre as propostas aí do senhor Álvaro Dias. Uma proposta é o fim do foro privilegiado. Polêmica, né? Ele insiste muito nisso e já tenta trabalhar isso no Senado. Sim. Ele quer acabar com o foro de privilegiado para todo mundo. Eu acho que deve continuar para a presidência da República, porque senão a gente vai ter um presidente derrubado a cada 2 dias, né? Mas assim, o ideal é que ninguém tivesse foro privilegiado de fato. Foro privilegiado, para quem não sabe, é a garantia em lei da competência do exercício de uma certa função. Competência aqui tem dois significados. Competência de você ser competente de fazer algo, ser capaz de fazer algo, ou de você poder fazer algo. Ou seja, foro privilegiado, a competência ela tem sentido de você ter o direito de exercer a sua função. Esse foro privilegiado, ele é dado somente às castas mais altas da política, né? Tanto que a gente vê que não é todo corpo político que tem foro privilegiado. Só pra deixar claro aí pra vocês o que é o foro privilegiado. Uma outra proposta seria o Estado moderno, enxuto e eficiente. Diminuir esses gastos do Estado, né? Fazer um Estado mais moderno, com gastos necessários e mais eficiente também. Álvaro Dias é contra a reeleição. Sim, sempre foi contra a reeleição. Inclusive, ele diz que se assumir agora, em 2019, ele vai ficar somente 4 anos no mandato e também deve articular aí para criar o mandato único, que é uma pauta legal, um mandato único de 5 anos. Uma outra proposta seria a reforma do federalismo, que muitos candidatos trazem. A reforma do federalismo é uma reforma do Pacto Federativo, mas é mais bruta ainda, né? Reformar a Federação Brasileira como um todo. Ele é um crítico que diz que desde há 500 anos o Brasil tem essa mesma organização complicada. E desde a República para cá, muitas coisas aconteceram e que não mudou essencialmente os problemas organizacionais do país. Então, ele pretende rever essa questão também. É um candidato bem republicano, né? Uma outra proposta, portanto, seria refundar a República, segundo as suas palavras. Refundar a República justamente segundo as suas palavras. Ele pretende reorganizar a República como um todo. A gente não tem muitos detalhes disso aí, não. Exato. Ele tem também como proposta um plano de privatização. É, um plano de privatização porque ele quer privatizar muitas coisas, exceto a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Interessante que você também compactua dessa opinião de não privatizar a Petrobras, né? Eu acredito que muitas coisas não devem ser privatizadas, mas algumas outras empresas, sim. Vale lembrar que a gente tem empresa estatal de camisinha, para quem não sabe. Sim. A gente paga uma empresa que produz camisinha aí pro Estado. E para quem não tem noção de quanta coisa o Estado toma conta, né? Ele pretende aí privatizar mais de 100 estatais. Ou seja... E ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. É. Então o Estado mete a mão em muita coisa, né? Sim. Meter a mão aqui no sentido de se envolver, tá, gente? Não de pegar, caso tenha sido esse o entendimento. Diminuir o número de senadores e deputados também é uma outra proposta. Reorganizar o quadro de servidores públicos também. Nova reforma trabalhista também é uma outra proposta, ou seja, ao que dá a entender, ele é um pouco contra a atual, né? Mesmo sendo recentemente aprovado. Sim. Flexibilizar o estatuto do desarmamento também é uma proposta aí, famigerada proposta. Sim, deixar mais fácil para quem quiser possuir a arma para ter esse direito. Exato. Rever o teto de gastos públicos também é uma outra proposta. É, o teto de gastos públicos engessou bastante a condição da União de fazer investimentos e ele pretende rever isso para deixar mais fácil para o Estado conseguir investir dinheiro. Redução dos impostos também é uma outra proposta. Ele pretende reduzir os impostos sobre consumo e o aumento de taxas sobre rendas de ativos financeiros. O que a gente já falou em outros episódios, né? Que isso é uma prática mundial. A gente vê que as nações mais desenvolvidas, né? Os chamados países de primeiro mundo, eles atuam assim. Então, acho que não faria mal para a nossa economia. Criar uma frente latino-americana de combate ao tráfico de drogas, aí é a última proposta que a gente trouxe aí das propostas do Álvaro Dias. Drogas entram pelas fronteiras. O Brasil, até onde a gente sabe, não é produtor de drogas e as drogas vêm de fora. E não dá para a gente fechar toda a fronteira. Então, a única maneira, a saída viável na visão de Álvaro Dias é conversar com os outros países, né, do Mercosul e aí pôr na mesa e ver o que dá pra fazer, porque precisa criar uma frente mesmo de combate à entrada de drogas no país e o que o Brasil puder ajudar também nos outros países. Esse diálogo vai ser muito complicado, porque se esses países deixam a droga sair desses próprios países, vai ser difícil criar um diálogo que faça com que eles deixem. Exato, e também o único que está ganhando é o Brasil, né? Claro. Porque a gente vai criar uma frente para, em teoria, evitar que as drogas fiquem circulando aí dentro da América do Sul, mas é importante pro Brasil só, porque os outros países eles têm um problema de consumo de droga internamente. Sim. Então, se a contraproposta não for um combate de droga internamente, para eles é indiferente se a droga sair ou não. O problema é que eles querem resolver é a droga lá dentro. Exato. Se a droga tá saindo, para eles é indiferente. Inclusive, eu tenho informações familiares de que cocaína na Bolívia, por exemplo, é mais barato que comida. Então, isso bem antigamente, foi um familiar meu que falou na época dele. Então, já dá para ver que o problema é sério, né? É muito sério. Abre aspas. Nós temos uma república que mais se parece um império. Fecha aspas. E agora a gente vai falar aí das polêmicas do senhor Álvaro Dias, que são mais enxutas, mas também tem. Também tem. A gente faz isso com todos os candidatos e com ele não seria diferente. A polêmica que a gente trouxe é sobre a CPI da Petrobras. Segundo a delação de Pedro Correa, havia uma articulação contra a CPI da Petrobras. Segundo Sérgio o delator, Guerra recebeu 10 milhões de reais e dividiu esse valor entre os integrantes da CPI, o qual Álvaro Dias estava incluso. Olha só. É, polêmico, né? Em defesa, em uma nota divulgada pela assessoria de imprensa do Álvaro Dias, abre aspas para ele. Essa calúnia é vingança contra quem foi dos primeiros a denunciar e adotar providências contra a corrupção na Petrobras. É também tentativa de desqualificar e calar alguém que veementemente vem defendendo a Operação Lava Jato, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça. Fecha aspas. Além dessa polêmica, também vale lembrar que existe um boato que, inclusive, em uma das relações de Alberto Youssef, ele disse que emprestou o avião dele pro Álvaro Dias e eles tinham uma relação aí de parceria e que o Alberto Youssef já teria feito algumas doações e teria se relacionado com o Álvaro Dias de alguma maneira. Abre aspas. Nem sempre o voto corresponde ao discurso. Fecha aspas. E agora a gente entra no bloco de opiniões, que, na minha opinião, é o bloco mais interessante do programa. Aí você me pergunta, mesmo você não tendo perguntado, por que é o bloco mais interessante do programa? Porque é o bloco que a gente expõe as nossas opiniões e a gente forma o debate e cria discussão para chegar num senso comum, escolher aí o melhor candidato para 2019. Lembrando que tudo que foi fato, história, foi dito até aqui, daqui para frente, são única e exclusivamente as nossas opiniões. Eu recomendo que você pare agora de ouvir, vá numa belíssima hamburgueria, peça aquele hambúrguer de picanha ou fraldinha, que são duas carnes bem boas pra a cebola roxa, né? Aquele queijinho raspado na hora. E manda ver. Inclusive, um abraço aí pro Rafa. O Rafa? Rafa, nosso amigo, que ele manda bem na cozinha, viu? Manda muito bem manda na cozinha, bem, hein, Rafa? Bem. Tá precisando chamar a gente pra almoçar aí qualquer dia. Inclusive, manda um desafio aqui. Desafio você a fazer hambúrgueres pra gente. Olha aí. Tá desafiado, hein, Rafa? Tá desafiado. Vamos ver o que você vai fazer. Quem faz às vezes? Você ou eu? Hambúrguer? Não, às vezes das opiniões. Álvaro Dias, ele é uma pessoa interessante porque não fica só no discurso, né? A gente vê pela história dele que ele sempre foi contundente ali, mudou de partidos muitas vezes. E isso é um ponto que eu queria ressaltar, porque ele é um do tipo do cara que defende a ideia de mudou de partido para não mudar de convicções. Sim. Só que ele participou do PDT, né? E o PDT é um partido muito de esquerda, né? É. Muito de esquerda. Participou do PSDB, que é dito por muitos como um partido de direita, mas que também tem veias esquerdas muito fortes. Sim. Participou do PP, que é um partido progressista, né? E também tem muitos esquemas de corrupção. Sim. Então, ele mudou de partidos muitas vezes, mas assim, partidos de ideologia diferente, fica até difícil a gente enquadrar aqui o Álvaro Dias em algum lado político, mas ele parece ser bem mais de direita. Sim. Inclusive, ele diz, né, que caso eleito, não vai negociar mais economicamente com nenhum país que tenha ditadura. E aí eu levanto aqui, isso mostra a posição dele como político, né? Sim. Mas aí eu pergunto, se ele for eleito, ele vai parar de vender carne para a Arábia Saudita? É. Que é um dos maiores consumidores da gente? É uma boa pergunta. Então, e dentre outros países, tô dando a Arábia Saudita como um exemplo. Trazendo até mais pra cá, né? Como que fica o caso da Venezuela atual? Como, né, que fica o caso da Venezuela? É. Então, o que que ele vai fazer? Vai simplesmente parar? Não fica muito claro. E assim, o Álvaro Dias sempre chamou a atenção por ser esse cara sempre contundente. Agora, né, formou um partido Podemos e tá junto desse partido. Teve bastante atuação no Paraná, inclusive o Paraná é um dos IDHs mais altos do Brasil, se não me engano. Isso Sim. prova que o governo dele foi bem sucedido, os números mostram isso. Sim. Mas eu acho que faltou um pouco mais de propostas do Álvaro Dias. Eu estava esperando algo mais forte. Apresenta um plano de privatizações, mas não apresenta muita coisa referente à economia, não. Eu achava que faltou mais corte de impostos e tudo mais, e ele quer mexer no sistema eleitoral. Essa refundação da República, não sei se isso é necessário. Como é que vai ser refundada a República com os partidos que estão aí? Então é bem complicado. Essa refundação da República pública deveria ser melhor explicado, mas ele é um candidato que aparece aí como um dos que muita gente votaria, mas não quer dizer de pesquisa, mas pela história. Ele é um candidato bem limpo aqui, que a gente pode ver, teve algum envolvimento com a Odebrecht, mas tudo ainda está sendo investigado. Esperava mais, algumas coisas mais, né, algumas contradições que ele tem, mas tirando isso, parece ser um bom candidato. É, exatamente. Eu compactuo aí das suas opiniões também. Não tenho muito para falar dele. E queria aqui ressaltar algumas coisas, tá? Como você muito bem disse, né? Ele reduziu 50% do orçamento para pagamento de funcionário público. Tomou várias medidas aí de impacto, como a demissão de funcionários fantasmas, né? O que parece piada, né? Demissão de funcionários fantasmas. O Brasil é uma eterna... Sabe-se lá quantos tem por aí, né? Exatamente. Ficou muito famoso o vídeo da senhora. Senhora? Senhora? Que era uma funcionária fantasma, ia lá, batia a porta. Exato. Né? E imagine quantos mais casos a gente não tem por aí afora. Né? E dentro disso aí também ele cortou gratificações irregulares. Também tem o ponto de que ele abriu mão de aposentadoria, governador, né, do estado aí do Paraná, que ronda aí em torno dos 30 mil reais. E não é pouco, né? Eu acho que qualquer pessoa não gostaria de abrir mão disso. Sim. E nesse ponto ele fala, né? Não dá pra falar em corte dos outros se você não faz pra você. Exatamente. Né? Isso eu achei extremamente coerente, eu achei de uma honestidade muito grande, na minha opinião, claro. Só que a gente tem que ver também que o Álvaro Dias também, ele já vem de um berço bom, né? Sim. E recebeu uma herança do pai, mas isso aí não invalida, tá, a ação dele, mas prova que ele tem a noção de que ele não tem a necessidade de ter mais dinheiro, sabe? E eu achei isso aí de uma honestidade bem grande, né? A gente comentou aqui também, mas também existe a Lei Álvaro Dias, né? Sim. Que aumentou 120% os repasses do salário para a educação fundamental. O que é uma tecla que eu bato com bastante força, né? Durante o governo Lula, teve uma forte expressão voltada para o ensino superior, o que foi bom para trazer pessoas para as universidades, né? Só que, na minha opinião, essa ação do Lula foi só para inglês ver. Por quê? Porque aumentou os dados de ensino ensino superior no Brasil, mas a qualidade do ensino superior do Brasil não aumentou. E esse é o problema. Esse é o problema. O investimento no ensino fundamental é primordial, fundamental e médio. Né? O que eu... Isso não é do Álvaro Dias, é para todos os candidatos. É que eu sempre vejo muito pessoas falando que vai investir em educação. Mas a questão não é investir em educação, porque a gente tem dois problemas. O primeiro é que, beleza, a União faz o papel dela. O Brasil investe não sei quanto do PIB aí em educação. É um dos países que mais investem do PIB na educação. E a gente tem essa qualidade porque o dinheiro, primeiramente, não chega, né? Sim. E, segundamente, porque investir não é gerir. Exato. Então, eu posso dar... Quanto você precisa para abrir seu negócio? Cara, dá 100 mil. Vou dar 100 mil para você, mas se você não souber gerir, não vai adiantar nada. Exato. E aí, no mês que vem, eu vou dar mais 100 mil. E a gestão da educação é o principal problema. O problema da educação não tá em investimento, tá na gestão. Tá na escola que você vai aqui, que tá toda caída aos pedaços, toda cheia de mato. A gente estudou em escolas, né? Públicas, né? Convivendo com pombos e telhado. Nossa, zoado. É. E tudo zoado, carteira zoada, diretor nem aí pra nada, os professores tão pouco. Então, meus alunos indisciplinados. E a questão da educação tá na gestão e não no investimento. Talvez você aumentando o salário dos professores, molde um pouco aqui, mas precisa ser visto a gestão. É, uma prova que corrobora tudo isso que você acabou de falar. Foi um dado que a gente trouxe em outro episódio de um outro candidato, garimpe aí para saber qual é, do custo do aluno, né? Sim. Público aqui no Brasil, que beira aí os R$2.000, um pouco mais do que isso. Ou seja, investimento tem bastante. Entendeu? O problema é realmente essa gestão, que precisa ser revista, reavaliada e reformulada, de fato, né? Ponto importante aqui, né? Ele foi expulso do PSDB, pediu uma CPI para investigar o governo de um partido que ele próprio fazia parte. Isso para mim é uma coisa muito interessante. Sim. Porque o Álvaro Dias, ele disse que no Brasil nós não temos partidos, nós temos siglas. Nós temos apenas siglas e... Porque, segundo ele, o partido é uma ideologia que é seguida. E isso justifica, segundo as próprias palavras dele, essa mudança constante que ele tem de partidos, né? Na minha opinião, foi um ponto bem importante, porque a gente tem uma tendência de proteger aqueles que são nossos semelhantes, né? Faça uma pergunta, você denunciaria alguém da sua família, você sabendo que ele é errado? Fica aí a pergunta pra você, né? Uma questão ética, né? Uma questão moral muito forte, né? No caso do partido, né? E outra coisa também, uma questão é você denunciar alguém da sua família, uma questão é você denunciar alguém com sua família, com todo mundo colocando pressão pra você não denunciar. Exato. Foi o caso que ele passou aí. Exato. Com o Fernando Henrique. Eu acho muito importante, pode passar desapercebido esse detalhe, mas eu acho muito importante deixar isso claro, porque as ações do Álvaro Dias durante a sua carreira política vem provando que ele tem essa coerência, né? O cara, ele fala de rever privilégios e ele já começa fazendo isso com ele próprio, entendeu? Hoje a gente tem outros candidatos que fazem isso também, né? E é muito importante a gente começar pela gente, porque se a gente não começa pela gente, a gente, na minha visão, não tem moral nenhuma pra falar nada. Enxugando aqui o que ele fala sobre essa reforma aí da República, né? Ele fala o seguinte, né? Ele quer uma reforma completa no sistema federativo, porque segundo ele, na verdade não só segundo ele, isso é fato, acho que muita gente já sabe, o brasileiro paga, em média, 6 meses aí do ano pra manter o governo. Isso é uma coisa séria. Significa que 6 meses de um ano, que tem 12 meses, ou seja, metade, a gente paga pra manter a máquina pública estatal aí do jeito que se estabelece hoje. Ele fala muito disso, de cortar privilégio, de reduzir os gastos do funcionalismo público. O ponto é o seguinte, ele tem, dentre todos os candidatos, tá? Na minha opinião, ele é o que mais tem moral e aval pra fazer isso. Justamente por tudo que eu já falei até agora, que o Gui também falou, que a gente trouxe aqui de fatos pra vocês. Ele tem uma visão que drena bastante essa economia política do nosso país, e que é extremamente necessária, né? Porque a aposentadoria vitalícia de R$30.000, lembrando que você pode se aposentar por um cargo e trabalhar em outro, ou seja, você acaba acumulando 2 salários, né? É complicado. Quem no Brasil chega perto de ganhar R$5.000? Poucas pessoas. Hoje em dia, no Brasil, quem ganha R$5.000, se eu não me engano, a partir de R$5.000 já é considerado rico. Os políticos são considerados o quê, então? Né? É. Então tem que começar de cima. Muito fora da realidade. Muito fora, muito fora. E o Álvaro Dias aí, ele concatena aí várias qualidades que pra mim são necessárias, e várias qualidades, inclusive, que eu vejo que ele é capaz de fazer, porque essas qualidades vários outros candidatos também falam, mas a gente não vê respaldo ético, né, neles. A gente vê que sempre tem uma polêmica, e muito além da polêmica, a gente vê que tem esse envolvimento e que muitas vezes não pode ser investigado por conta de foro ou outros privilégios políticos, e ele quer acabar com o foro também. Eu acho isso extremamente necessário, como você muito bem disse, né? Eu acho que essencialmente seria bom só para o presidente da República, para evitar esses essas quedas que a gente vem enfrentando, né? Vale lembrar que é um candidato que tem algumas acusações aí, né, polêmicas, e mesmo assim defende o fim do foro privilegiado. Sim. Não tô querendo dizer que ele é inocente de nada, mas eu acho que só se preocupa quem é envolvido, entendeu? Se eu realmente sou envolvido com algo e eu não quero ser pego, não quero ser descoberto, óbvio que eu vou querer o máximo de proteção pra mim. Isso aí pode validar a inocência dele ou não. A gente só vai ver isso com o tempo e com o julgamento, né? Mas tem aqui duas coisas que eu gostaria de falar de contra aí do Álvaro Dias. O Álvaro Dias, ele indicou aí o Fachin, né? Pro STF. E o Fachin, ele... Pra quem não lembra, o Fachin, ele foi um dos que votou contra o habeas corpus do Lula. Só que o Fachin, ele é amigo próximo do Álvaro Dias. E aí traz um problema também que a gente tem na política, que é essa indicação de amigos, pessoas próximas, né? Aí você fala, ah, foi um ponto, foi pontual isso aí. Não é constante. Mas, enquanto ele era governador do estado do Paraná, ele recebeu duas doações de um cara que é ligado ao Bradesco, sendo essas doações, uma pelo Bradesco e outra pela pessoa física. Eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas vai estar aí no dossiê. E o ponto é o seguinte, esse cara que está ligado ao Bradesco e fez a doação pelo Bradesco e por ele mesmo como pessoa física, ele foi vice do Álvaro Dias. E aí fica a pergunta, foi vice por quê? Foi vice porque fez essas doações? O Álvaro Dias se defende dizendo que ele foi vice porque foi a coligação que eles fizeram com outro partido, também não vou lembrar agora, e o outro partido elencou esse cara que fez as doações como vice. Eu, como partido X, não posso mover o partido Y para indicar o meu vice. É o outro partido. Aí seria errado. Isso aí sim seria errado. Mas de todo jeito tem essa ligação aí de doação e a gente não pode descartar a possibilidade de ter sido articulado sim. A indicação desse cara para ser vice. Por conta das doações, a gente não pode, né? Mas fica aí esses dois pontos que eu acho bem negativos aí do lado do Álvaro Dias, que é a indicação do Fachin e a proximidade daí do seu vice enquanto governador do estado do Paraná. E é isso, fica por aqui mais um episódio da série Candidatos, hoje aí com o senhor Álvaro Dias. Carlinhos. Carlinhos? E o Carlinhos? Que Carlinhos? Vocês não falaram do Carlinhos, pô. O Aguiar dos teclados? Não falando do Carlinhos, meu. O Aguiar? Carlinhos Vidente. Vidente? Aquele que fez previsões que o Brasil seria eliminado da Copa. Ah. Que fez previsões que o Brasil perderia de 7 que a Alemanha ganharia do Brasil. É. E a última Copa agora também previu. E que também previu o acidente da Chapecoense. Você tá falando do povo? Não, eu tô falando Carlinhos Vidente. Carlinhos Vidente. O povo já morreu há algum tempo. Ah, tá. Carlinhos Vidente disse que Álvaro Dias é o presidente, hein? Ah, ele disse? Disse. Olha aí. Na época, ele fez uma previsão meio nada a ver, porque ele disse que se o Temer seria cassado, se perderia o mandato, e Álvaro Dias assumiria a presidência do Brasil e se tornaria, portanto, um presidente e que o Brasil iria crescer muito com Álvaro Dias. Segundo Carlinhos, ele fez essa previsão sem conhecer Álvaro Dias, depois os dois se conheceram, gravaram um vídeo e tudo mais. Mas ele ainda mantém a previsão que, se Álvaro Dias for eleito, o Brasil iria melhorar bastante. Inclusive, os dois têm uma parceria, uma amizade muito boa. Interessante. E vocês não falaram do Carlinhos, pô, tem que falar do Carlinhos. Então é o seguinte... Como é que eu faço pra mandar pra vocês o vídeo? Eu não conheço o Carlinhos, mas eu gostaria que você me enviasse fontes e dados sobre ele. Sim. Porque a vidência é uma obra, um dom, né? Profano. Sim. Então, a gente precisa saber sobre isso. E você pode mandar sua mensagem para o endereço falomemo@podpa.com.br. Anota aí, Carlinhos. falomemo@podpa.com.br. Caso você não tenha anotado, você pode entrar no nosso site, podpa.com.br, podpa.com.br, ir no menu contato e lá vai ter um formulário para contato. Caso você não queira se comunicar pelo formulário em contato, lá vai ter esse mesmo endereço de e-mail que eu falei aqui para vocês. Olha aí. Entre em contato com a gente, mande sua mensagem, a gente vai ficar muito feliz em lê-la e futuramente pronunciá-la em outros episódios aqui do Podpa. Lembrando que todo candidato tem um dossiê no qual reúne todas as informações que a gente traz em todos os episódios. Com o Álvaro Dias não seria diferente, tem o dossiê aí dele também, muito bem feito, como eu ressalto. O Chico Xavier. O Chico Xavier? Ele que psicografou. Foi ele? É. Ah, mas foi você que trouxe até nós, então sim. Foi muito bem trazido, muito bem trago aí pelo Guilherme, meu querido amigo e companheiro aí de gravação, e vai estar disponível aí pra vocês também, o dossiê de todos os candidatos. Basta entrar no nosso site e ver no post do episódio. Lembrando também que o Podpa não fala só de política, né? Não fala. A gente tá sempre pelas ruas de São Paulo, apresentando os lugares, gravando episódios em loco. Somos o único podcast que anda por São Paulo, senta em qualquer lugar, fala do lugar e grava um episódio. Exatamente. É a nossa contribuição aí para nós mesmos conhecermos a nossa cidade, o nosso estado, para os habitantes daqui também, para quem é de fora, quiser vir para cá e conhecer São Paulo, tá aí os episódios do Podpah, que contam um pouquinho da história de cada lugar que a gente vai. E fica por aqui mais esse episódio hoje com Álvaro Dias. E fiquem de olho no restante da série Candidatos, tem muitos outros candidatos que vocês devem prestar atenção para fazer a melhor escolha. E até mais. Até.